Latam 3296. Solo Papa Tango Juliette, Bravo Delta. Prossiga. Ainda na mesma? Ainda na mesma. Entrei em contato com a IES, foi enviado o plano, entrei em contato com o PLN, não recebeu. Vou entrar mais uma vez em contato com o PLN. Gente, agradeço, Juliette Bravo Delta. 3196, chame 38.62, bom posto. 3196, confirmando, 3196. 862, acima. 86396. 4756, tá dando uma curvadinha direita aqui pra evitar uma formação, tem na PRO aqui, já retorna CRB368, ok? Sim, autorizado, o procedimento é renal e informe estabilizado na final. Sim, parela. Torre Tan, 3196, bom dia, baixado, travado, final da 10. 3196, primeiro zoom, 1200 metros, 10 estão fechados, fique atento a homens e máquinas na parte fechada da pista. Ajuste no 0 no 5, vento 140 graus com meia dúzia. Está visual com a cabeceira deslocada? Visual com a cabeceira deslocada, ele é próximo à delta, né? Afirma, após a delta. Após a delta. Autorizado o pouso 3196. 3196, uma centena com 4 nós, autorizado o pouso na 10 deslocada. Autorizado na 10 deslocada 3196. 397, decoladas 49, controle 198. Como perfil da saída, acende a 200. Liguei pro Calaes, falou que já foi enviado pra vocês. Foi não, foi enviado pra gente sim, Só que como você vai voar na FI Recife, eu tenho que esperar o centro Recife tratar o seu plano e passar o transponder, entendeu? O PLN não recebeu ainda. Gente, então, aguardando o direto da Vidal. Eu tô ciente da existência do seu plano, já falei pro operador PLN que ele tem o seu plano, só que eu acho que algum efeito do sistema ele não foi gerado ainda. Gente, o Bravo Delta. E o 9641 na sua posição vai ser a posição 10 no pai 3, ao lado do 767 da Varig. Sim, na posição 10. E o 941. Quatro meias de Serra, tipo 366, o gol 9765, estabilizado na Renave. VH, mantém escuta e aguarde. Mantém escuta, Mike, é brilhante. Sola 50, direito, no 21 decimal 9. 3219, 3196. Sola 3196, bom dia. 3196, bom dia, prossiga. Livrona Golf. 3196, gente, táxi até o portão 01. Alfa e Índia para o 01. Alfa e Índia 01, 3196. 76, vá, já. Bom, no 765. 765, ajuste no 0 no 5, primeiros 1 no 1200 metros no 0 estão fechados. Fica atento a homens e máquinas na parte fechada da pista, continua a aproximação, reporta quando visual com a cabeceira deslocada. Tu não tá molhada não, né, amigo? Negativo. A pista tá seca. É. Juliette, Bravo Delta, copia? Pronto para cópia. Para Bom Afonso, nível 90, Lovinho, Whisky 1, decola da 10, esquerda, saída Lotar, código 5422, e o controle 119.8. Entende, autorizado 090, decola da 10, com curva à esquerda, Lotar, 5422. O transponder 198, o controle. O Juliette Bravo de alta acionado e pronto para o ataque. Ok, aí eu ouvi o Whisky Uno. Whisky Uno. Confirme POB, autonomia alternativa. É, com 4 a bordo, 3 horas e 40, alternando petrolina. Ok, está livre o táxi até a Delta. Quando tiver da Delta, chame a turno no 186, ajuste 1015. Entende, livre o táxi até o Delta após 1186 com ajuste 1015, Juliette Bravo Delta. Grato pela cobração. Ok, gente. Bom, bom, bom dia, bom. Salvador, é o Papa Romeu Serra Bravo Alfa. Serra Bravo Alfa, prossiga. E 090 João Pessoa, ciente, mantém escuta, aguarde cópia, Sierra Bravo Alfa. O Mike Eco Juliette, pronto para cópia? Afirmativo, prossiga. Papatango Mike Eco Juliette, está autorizado para BH, nível 100, aerovia Whisky 1. Decola da pista 10 com curva à direita, subida Coral. Acione transponder 5401 e o controle 119.8. Mike Eco Juliette, copiou autorizado BH, uma centena pela Whisky 1, decola da 10 com curva à direita no perfil da Coral. Transponder 5401, 1198 é o controle, Mike Eco Juliette. Sente, chame para o acionamento. Está pronto para o acionamento, senhor. Chame para o táxi. Juliette vai chamar. Papa Romeu Sierra Bravo Alfa para a cópia. Salvador João Pessoa, nível 090, aerovia Golf 677, decola da pista 10 com curva esquerda, subida Conde, código 0276 e o controle 119.8. Bravo Delta, linha mantém 1-0. A linha mantém na 1-0, Juliette Bravo Delta. Tá livre, chama para o táxi. 765, solo 56, direita no 21-9. 219. Alô, Salvador Ugona 765, livrou? Alô, 765, chame antes da taxa de Juliette. Chama antes da Juliette. Uno a bordo, Recife, qual a autonomia? 5 horas. Ok, tá livre o táxi até a interseção Delta, na Delta 6612, 1186, altímetro 1015, Serra Bravo Alfa. Bom dia. Solo Mike Eco Juliette, está acionado 04 POP, 6 horas e 30 de autonomia, alterna com para início do táxi, Mike Eco Juliette. Ok, Mike Eco Juliette segue o Caravan, na Delta até a Delta, no posto espera Torre Correção, segue o Seneca, será o número 2, ponto espera da Delta, lá chama a Torre 1186. Ajuste 1015, vai que é com o Juliette. Retaguarda da aeronave, vai chamar 1186, ponto espera número 0, vai que é com o Juliette. Juliette Bravo Delta decolou 58, controle 198, boa viagem. Sente, chamará ao controle 198, Juliette Bravo Delta. Controle Salvador, o Papatango Juliette Bravo Delta decolou da 10, perfil lotar. Juliette Bravo Delta, contato radar na decolagem, suba para o nível 090, mantendo a saída lotar. 090, mantendo a lotar, o Papatango Juliette Bravo Delta. Ok, o Mike Eco Juliette vai observar aí a passagem do 737 da Gol na Alfa, pode prossegue até a Delta, ok? Observando o 737, depois prossegue até a Delta, Mike Eco Juliette. Estimativo. O Gol no 765 prossegue Alfa e Juliette, portão 04. Alfa e Juliette, portão 04. Bravo Alfa, autorizado, ingresso da colagem, 150 graus, meia dúzia. Tarde Gol 1260, ciente da informação, Sierra. Zero, Recife, qual nível? 390. Recife, mantém escuta agora de cópia. Guarda. Salvador, Papatango, Mike, Eco, Juliette, ponto de espera da 10, pronto. Eco, Juliette, ali mantém 10. Ali mantém 10, Mike, Eco, Juliette. Bravo Alfa, modifique seu transponder para 5410. 410, Serra Bravo Alfa. Afirmo, decolada 02, controle 198, boa viagem. 198, obrigado. Controle, bom dia, o Papa Romeu, Serra Bravo Alfa. Bom dia, Papa Romeu, Serra Bravo Alfa, contato radar na decolagem, suba para o nível 090, saída Conde. Para 90, saída Conde, Alfa. Papapá, Alfa, Tango, Tango. Chame agora controle Ilhéus em 120.355 milhas sudoeste de Salvador, serviço radar terminado. Confirmando 203 ou 201? E confirmando 201, Alfa Tango Tango. Sobe, sobe. Autorizada, 1015 no ajuste, 60 graus, 5 nós. Aqui é a Juliette, inicia a corrida. Eco Juliette, decolado 04, controle 198, boa viagem. 198, grato, Salvador, bom dia. Pronto para a cópia, gol no 260. Gol no 260, Salvador Recife, está autorizado o nível 390, aerovia Upper Whisky 58, decola pistão no zero, curva esquerda, subida Puca, transição Aracaju. Controle 119.8, seu transponder 5421, gol no 260. Autorizado 390 para Recife na Peruísque 58, decola da pista 10 com primeira curva à esquerda, na saída Puca, transição Aracaju, 119.8 é o controle de saída e o transponder 5421 para o gol 1260. Para o nosso pushback e acionamento, 1260. Chamarei. Controle Serra do Papa Tango, Juliette Bravo Delta. Chega Juliette Bravo Delta. Poderia coordenar o nível 110? Suba inicialmente ao 090, aguardando autorização. Forma tráfego 2 horas, 20 milhas, o rumo sudoeste, mantendo nível 900. Juliette Bravo Delta. Subirá para o 090, aguardando autorização, Juliette Bravo Delta. grau de descida, o Alfa Alfa Delta. Alfa Delta, aguarde para iniciar a descida, informa o tráfego. Agora a posição de 10 horas, 1-2 milhas, rumo ao nordeste, está passando nível 075, subida ao 090. Aguarde para prosseguir na descida. Alfa Alfa Delta. Alfa Delta aguardando quanto possível início descido, ok? Eu aguarde, traça, encontra-se agora 3 milhas à sua posição de 10 horas. Sente, porém, no avista, vai aguardar a superação do traço para descer. Controller, muito bom dia, Azul 4106. O meu Alfa, Alfa Delta, tráfego superado, desça para o nível 050 na proa de bom Alfa Alfa Delta. Descendo para o 050 na Pro de Bom, Juliette, Bravo Delta, tráfego superado, suba para o nível 190. Tudo 1-0 para o Juliette, Bravo Delta. Azul 4106, contato radar, autorizado chegada a Mari, desce para o nível 050. Ativo para o 050 na Mari, intenção fazer o ILS sem o glide, Azul 4106. Alfa Alfa Delta para você. Uma coisa aí pro dentro 120 para manter da proa para o terceiro levantamento no setor aproximadamente. Fazer uma seguida? Tentativa. 25 a 30 milhas? Me parece que o setor está aberto. Se possível, autorizar o subir para o 120 para efetuar esse serviço? Autorizado, nível 120, Alfa Alfa Delta. Vente para informação, a voeia 097/10. O controle está ciente, o Alfa Alfa Delta. irá manter-se o afastado conforme confirme quantas milhas de Salvador. Vai temperatura aproximadamente 25 a 30 milhas. Está tendo presente pro. Recife 310, tem, tá pronto pra cópia? Afirmativo. E conforme autorizado, nível de voo 310 para Recife, a aerovia Peruísque 58, decolagem da pista 10 com curva à esquerda, subida Puca, transição Aracaju, acione 5424 e o controle 119.8. Recife 310, a Peruísque 58, decola do 10, curva esquerda, Puca, Aracaju. Transponde 5424, controle 119.8, total 9919. Chame para posicionamento. Camarada, 9919. Novo Delta, chame agora centro Recife em 12685, alterna 2545, por favor. Chamando o centro Recife em 12685, alternando 12545. Mandou a Papa Delta, solicita direito à proa 300. Prezado, 300, Alfa Delta.